dormindo um sono muito tranquilo. Amém. Testemunho lindo, gente. Parabéns, filha. Além de você ter sido edificada na fé, pelo seu testemunho você edificou a muitos que te escutaram agora. Filhos e filhas, Bíblia aberta, cartilha de oração. Deus, fala comigo. Fala comigo, Deus. Hoje, o mundo inteiro celebra a natividade de Nossa Senhora. É festa. Mateus 1, de 1, 16, 18, 23. Vamos lá, povo de Deus. Fala comigo, Deus. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Maria estava noiva de José antes de coabitarem. Aconteceu que ela concebeu por obra do Espírito Santo. José era um homem justo. Não querendo difamá-lo, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonhos e lhe disse: "Não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo de seus pecados." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, nós aqui em Curitiba celebramos Nossa Senhora da Luz, mas o mundo celebra a natividade de Nossa Senhora, dia 8 de setembro, quando se celebra o nascimento de Maria. Nossa Senhora, que vem exatamente de Joaquim de Santana. Deus onipotente, antes que o homem caísse, previu que sua queda seria refeita na redenção humana e que a redenção viria por uma mulher, Maria. Maria nasce. E aqui começa e continua a obra salvífica de Deus. Nossa Senhora, traga-nos o fruto bendito do teu ventre. Nossa Senhora, que nos trouxe Jesus, gere Deus em nossa vida. Tão formosa, vestida de sol. Quem é essa mulher? Nossa Senhora. Não importa o título. Se é Fátima, Lourdes, Guadalupe, Carmo, Perpétuo Socorro, não importa. É Nossa Senhora. Hoje nós pedimos: Nossa Senhora da Luz, ilumina a nossa vida, ilumina a nossa história. Sorriso doce, doce mais que o mel. É Maria, a mãe de Jesus. É Maria, a Senhora da Luz. Oh, filho amado. De ternura expressa no olhar, braços fortes, rainha do lar. E vamos juntos, hoje dia da natividade, rezar juntos uma Ave Maria, pedir a luz. Maria nasceu e por ela nos traz o Senhor. Mas eu queria aqui, antes dizer, veja que testemunho lindo, lá de Maringá, chegou agora. Padre, nunca consegui fazer uma novena inteira. Foi quando, passando por muitos problemas de família, emocionais, comecei a fazer a novena de Santa Mônica. Foi quando, pedindo muito para Deus transformar minha vida, porque eu vivia em brigas. Eu estava prestes a sair de casa. Meu namorado terminou o nosso namoro, fiquei sem chão, mas não desanimei, continuei a pedir. E foi quando as brigas da minha casa com minha mãe acabaram. Padre, obrigado pelo Senhor existir. Obrigado por se deixar usar por Deus. Minha vida mudou muito. Thaís, de Maringá. Se consagra a Nossa Senhora, viu, Thaís? Diga, mãe, me leva até teu filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso abençoe a água. Que a bênção de Deus, por intercessão de Nossa Senhora da Luz, abençoe a roupa dos enfermos, as fotos de família e todos os objetos. Abençoai, santificai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filho de Deus, fique com a bênção, que o Senhor abençoe, que Nossa Senhora os proteja. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã, povo de Deus. Hora da Misericórdia. Oferecimento: Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.